não te ter eu segue. O diabo que me carregue, bicho papão me pegue, com seus dentes de prego. Se eu não te ter eu morra, ataco a moléstia cachorra. Não corra, não corra, eu te pego, eu te pego. Se eu não pegar, eu segue. O diabo que me carregue, bicho papão me pegue, com seus dentes de prego. Se eu não te ter, eu morra, ataco a moléstia cachorra. Não corra, não corra, eu te pego, eu te pego. Dou a minha cara, tá pouco de festa, que eu caio em desgraça, lasque um raio a minha testa. Se eu tô de pirraça, nada que você me diga, nada que você me faça, nada vai fazer, eu penso ao contrário. Pode me chamar de otário, se eu não te der, eu segue. O diabo que me carregue, bicho papão me pegue, com seus dentes de prego. Se eu não te der, eu morra, ataco a moléstia cachorra. Não corra, não corra, eu te pego, eu te pego. Pode me chamar de otário.